seu tudo! Parabéns, empresa Popson! Para clube! É a maior família de aparelhagem do Pará! Pará! Parabéns, empresa Popson! Parabéns, empresa Popson! Parabéns, empresa Popson! Parabéns, empresa Popson! Parabéns, empresa Popson! Treme, treme, treme, treme, vai tremer! Treme. Vai tremer! Treme, treme, treme, treme! E quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí, galera! E a torcida do Clube do Remo também! Muito pop na tua cabeça! Cima, Bubu, ele veio tudo uniformizado hoje. Tô passando mal. E os mal falados? Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Toma na pancada, toma na pancada. A putaria no piso. Bora, Jorginho! Se não solta o brinquedo. E aí, Adi, lá pro monte! Ai, vó, pega ela. E aí, meu parceiro, compadre Paulinho! Bora, garoto! É os fugitivos. Fugitivo, né, bobo? Representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não. Bora, compadre Paulinho! Calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem cá, aqui. E ei, DJ, pode soltar a batida, pode soltar a batida, o bagulho tá. E deixa eu liberar o batidão. Pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Vocês estão todos divididos hoje, né, meu irmão? Pode crer! Bora! Bug! Demolidor! Tamo junto! O que é que esse Teretetel aí? A gente brigou. E que vai amanhecer tomando todas com a gente aqui. Bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá gastando muito dinheiro também hoje aí, velho. Muito pop na tua cabeça, é muito pop na tua cabeça. E os arrepiados? É muito pop na tua cabeça. Bora, meus arrepiados. É muito pop. Prepara aí, Davidson! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Parabéns, Eric, do Palafita, tá de aniversário hoje, Lucas Bobagem, Lucas Oliveira. Ela vai se apaixonar. Ah, ah. Agora vai ajeitar. Mariano. DJ Mariano. E aí, Real? Vale Real pra cima, garoto. O Anderson Cosmo também tá aí na área. Obrigado, maninho. Agora vai ajeitar. Lopes, Carol. Tá todo mundo também aí, Alisson. Que você gosta de ouvir. Tuma na batida, tuma, tuma na batida, tuma, tuma na batida. E quem gosta de rock pesado aí, bota a mãozinha pra cima também. Joga lá pro céu. E agora tu, agora tu. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai bebendo, vai bebendo e vai bebendo, vai bebendo. E aí, Moguinho das aparelhagens. Tá de farinha, tá de meu parceiro Batata da Terra, vai pra cima, maninho. Vai fumando o tome que cê tá tocando. Ei. O tome que cê tá tocando. Paca. O tome que cê tá tocando. O tome que cê tá tocando. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Olha, Carlinhos, olha, Carlinhos. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho... Pra cima, bora! Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho de fita doido, velho. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. E doido, doido, doido é minha amiga Regiane, o Monteiro e a Renata. Ô Renatinha, sejam bem-vindos à família Pop. Bora Renan, bora Luciano. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Rodrigo Costa, o Cão do 40, Lucas Garcia também tá aí na área com a gente. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. E aí, artilheiro? Tantos milhões de seres tão perdidos. Bora, meu xará. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. Alô, Eduardo Abundance! Valeu, Júnior! O sabor da fruta! E traz a minha paz. Açaí e vídeo! Perfume com teu abraço. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não vem. Júnior Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p*** dia. Marcelo Bumbum, Alisson aqui, sempre trazendo a nossa família. O Daílson da DF e o seu grande amor. Ele abraça também meu parceiro Wilken. Aqui com a gente, meu amigo Primo Guido e o Júnior Pop de São Miguel. Eu vou procurar na rua. Júnior Santorini, da Santorini Produtora. Vem, vem, vem, vem, vem. Esse camarote vai abaixo, Marinho. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo, agora é amigo. Panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E a família pá. Lá os puxa saco. Tem mão, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E lá atrás, Elisson, galera do alho também. Alô, meu mano do Manelzinho, alô, meu amigo Darlan. Meu amigo G. Jordan, também o Charlison, Júlio Doideira, Luciano da Distribuidora, vereador Luiz Amaral, sexta-feira é o seu aniversário em São Domingos do Gavi. Alô, São Domingos! Só lembrando que não é aniversário deles, hein? Eles estão homenageando a família Pop! Para, Nilcinho! Tava no hoje é aniversário do Potiguar também, meu irmão. Junto com o David Cinedinho Pressão. Alô, Dudu Bini! Alô, Rodrigo Menezes, também por ali, né, maninho? E não podemos esquecer da nossa GDP. Gera HD, velha guarda de Cana Curuzu. Mascote Osvaldo Léo. Chofane! Gesto Chocolate. Alô, Fábio Povo, engrajador. Aniversário dos arrepiados, dia 24, na Via Show. Bora pra cima. Vem. E doida, o bonde da TJ. E doida, o bonde da TJ. Ei, maneirito, qual é a parada? Deixa aí, deixa eu gravar. E agora tá sempre com a meu parceiro Bengola Pop, Lucas Ribeiro, também o Bruninho Moura, Henrique Diego, família Tapanã, a gente não pode esquecer de jeito. Bora tomar uma, papai! Com a TJ vou ficar ligadão. Ué, dos maninhos, tô no Pop, pode crer. O Pop é o Pop, respeita meu compadre. Essa é a moçada que sacode a cidade. Muita gelada. Alô, Dailton! Derrama, é da TV. Muita gelada. Tamo junto, marido. Chana. Eu queria ir pro teu lado, mas tá pegando, Fred. Pablo Escobar, Jéssica Silva, o casal Live sempre junto. Olha quem chegou pra fazer a festa. Os considerados, Rodrigo e Roberta. Vai começar o derrame de gelada. Causar o Chana. Cadê o Tejo? Esse romance começou no Pop. É, pois é, Juninho, bora passar um pouquinho pra eles tocarem, porque o Pop Sul tem que tocar também, brother. O Pop Live tem moral. Derrama, derrama, muita gelada. Bora parar de se intimidar, não se intimida. Bora pra cima. Derrama, muita gelada, casal Xana. E a nossa amiga Eduarda Bonanza também tá por ali na bela moda. Alô, Edu, beijo do pressão. Garecido do Juninho no tom. E faz o X. DJ Mariano, do Frequência Liberal. E faz o X, e faz o S. Seu Alex e Juninho, seu amor. Curtindo a vida também. Derrama, derrama, muita gelada, casal. Bora, meus pop, Red. Você vai pro eterno Necom, brother. Sempre estará nos nossos corações. É o quê? É pancadão, pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. É pancadão, é pancadão, é pancadão de coração. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Agora vai no passinho com Disque Man e Josi. Olha o chocolate, deixa da tua onda, meu irmão. Meu parceiro Edu, meu parceiro Ciro, bota a luz na galera aqui da TJ aqui comigo. Meu maninho Lego, eu acho que o Thiago não veio. Alô, Bezerra! Vai, líder som. Vai, líder som. Vai. Família Pantanal, família Pantanal, família Pantanal, família Pantanal. Libera. Super Pop, vai tocar, vai tocar. Até o cara do celular aqui, nosso amigo Júnior da Pedreira, o Kelvinho também dos Humildes, Gabriel da Junqueira, o empresário Maico Couto da Guaia. Esse empresário tem que tirar o chapéu, meu irmão. Somos a família consagrada no Pará, família Pantanal. Murilo Mendes, o Noia do Esquina Pará, Júnior dos Computadores. Obrigado, viu, maninho Júnior? Super Pop, vai tocar. Eles não podem faltar, não! Garoto! sabe por que eu voltei. Não tinha como. A gente quer ouvir bem forte eles cantarem. Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Obrigado, Deise Fugitiva. Amor, vou te dar. Também tá com a gente, Marcelo Pompô. Jéssica Rezende. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Bora vir, Alisson. Amor, vem aqui. Queria ter mais um mortadela, mas tá foda, viu? Eu sou! Arrepia tudo, velho. Eu sou GDK e pra sempre eu vou ser. Vem a noite eu tão só. Faz muito. A gente agradece com todo carinho. Toda a galera do Clube Alho, tá chegando o carnaval. Cadê você? Vamos estar por lá no Clube Alho, Marituba. Panelinha! Meu corpo. Valeu, Panelinha. Malucos Lanches. A minha cúpula também. O meu amigo Pezão. Vem amar. Pedei do Felipe Carvalho. Eu sou GDK. As Kids. Ney Rafaela. Eu sou Pop Red. Fábio Eduardo. Bruninho Souza, Fabrício, equipe GDS também. Rodrigo Roberta, Casal Xana. LG e amigos. Vem a noite eu tão só. É, velho. Banda Risco, um tremor. Os maninhos do pop também. Valeu, Eden. Muito gelo na tua cabeça. Os amigos. Bela Modas. Dereck Bombinho, Anderson. Nádia das MSP. Davidson do Bombinho, parabéns. Não tinha como. Watson Rangel. Megazord. Alô, Patrick. Klaus Alves. O Mariano, o Léo. Léo, o Gel da Âncora também. Norte Brit. Arrebenta tudo. Pra ficar bonito. Eu quero saber quem tá muito feliz nessa noite aqui. Joga a mão pra cima. Quem deseja muita saúde 2018 aí pra todos nós. E pra ficar. Tá estourado! In my mind, in my head, this is where we all came from. Pra sair do chão! The love we share. Pra sacudir! That's why we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is why we're waiting for. Pra todo mundo sair do chão. Sair do chão. Joga pra cima, pro lado, pro outro. Agora do. Vai cantar agora aqui, papai! E... Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Como é que é, minha irmã? Parecia um sonho, mas quando acordei... Eu acho essa é pra você relembrar aquele tempo, meu irmão. Me apaixonei. O âncora do Jornal Liberal, a primeira edição. Do Bom Dia Pará, meu irmão. Vai! A distância me pego aqui chorando, pensando em você. Tá com saudade, pá! Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe, onde você está? Estive tão feliz quando você passou e sorriu pra mim. Eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você. você partiu, mas ainda estou aqui. Go, go, go, go, go. A chuva cai. E aí, Chaguinho? Eu penso em você. Você é fantástico, meu irmão. E aí, Dom? De amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Joga o bracinho pra cima, dá-lhe o soquinho no céu. Soquinho no céu, soquinho no céu, soquinho no céu. Arrebenta tudo. Alô, tio Chico do Jurunas! Alô, galera da segunda pop! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Sempre. Do Águia de Fogo, amor. DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar. E Mariano, vem aqui comigo que eu tenho um presente pra ti, Mariano. Te quero só pra mim. Alô, Gel das Neves! Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da Águia. Ele tá muito bonito, viu? Chico, eu não tava conhecendo. Alô, compadre Paulinho! Não peça outra chance, não. Não brinque com meu corpo. E aí, meu amigo Teco Móvel! Eduardo Bonanza do camarote! Não, não quero uma canção. Rodrigo! Roberta! Faz o X! E faz o S! Rodrigo Almeida, Fernanda Bismarck. E aí, papai? Teve! E aí, Ronaldão? Karen, tá de foca! Só pra te dizer, só penso em você. O que que tu és? Fala bem alto! Eu sou. Há 30 anos levando alegria de... Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Sinto mata o garotinho de cumbado. Segura! E ele que é o depoimento, é o amigo Márcio Lins, é o nosso apresentador oficial do Bom Dia Pará, o cara que sempre dá as primeiras notícias em primeira mão. Esse tem história aqui no Bob, viu, maninho? Às vezes querem puxar, mas não tem jeito. É o Márcio Lins! Opa! Opa, Juninho e Edson, satisfação estar aqui com vocês. Festa bonita, festa maravilhosa, revendo amigos, revendo pessoas que a gente convive, pessoas que há muito tempo a gente não fala, mas sem dúvida sempre fica aquele carinho gostoso. E obviamente eu fico honrado em fazer parte dessa história. A gente lá atrás, lembra, Globo Esporte Nacional, encerramos um VT nacional com o Ganso. É verdade, o Ganso. O Ganso cantou aquela música e sumiu. Mas toca aí, Davidson. Toca aí, Tom. Toca aí, Alisson. Toca, Juninho. E deixa aqui o Márcio Lins, vai só curtir agora. Esse, três décadas, Alisson. Número 3, você sabe, Alisson. Chama, chama essa aí. É o número do Vasco. E tamo curtir. É o Super Pop em 30 anos de sucesso. Rock. esse pop é uma loucura. O cara se envolve, meu irmão. Quero, mas você não volta atrás. Desculpe. Vem comigo, vem com a gente. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixa eles querem você, papai. O novo príncipe, o som vai rolar. E aí, Loki? Wellington, com a galera. Parabéns, Pantanal. E as musas do rock lá de primavera, meu bem. Eu quero mexer a panelinha aqui, velho. Então bora. Então vai. Bora, bora, bora, bora, minha panelinha. Ei! Oh! Ei! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Agora eu quero a cúpula aí. Cadê a galera da cúpula? Joga o bracinho pra cima, vai. Ei! Oh! Ei! Meu irmão, aqui do lado direito, o bagulho tá doido. Eu não sei pro lado esquerdo que o Águia da Amazônia tá lá, mas daqui a pouquinho o Davidson chama. Aqui é tu... Alisson, Juninho e Nandinho! Oh, oh, oh. Vai mexendo essa panela! Mexendo! 3, 2, 1! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Chegou em Belém! Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me abraçar. Um abraço à nossa imprensa paraense, meu amigo William Serik aqui com a gente, e o nosso amigo Guilherme também, toda a equipe da imprensa paraense hoje registrando esse momento, viu, William? Você faz parte dessa história, Serik também. Os moleque doido também ali atrás. Joga, joga contigo, maninho! Jogador Leandro Carvalho, que era do Paysandu e subiu com o Ceará pra primeira divisão, tá aí com a gente. Alô, Leandro! Abraço pra você, aparece, é pop! É DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim. Como é que é, hein? Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha à esquerda. E cruza os dedinhos no céu. E faz o S sobre a cabeça. Pra ficar uma imagem bonita, todo mundo faz o S lá em cima. Quero ver! Faz o S, faz o S. Joga pra direita, joga pra esquerda. Agora! Oi, maninho! Um abraço especial pro grande jogador, o maior artilheiro da Liga da Indonésia. Aqui com a gente, o Beto Belém, ele que foi campeão pelo Rio em 2005, está aqui com a gente. Valeu, Beto Belém! Fiz tudo por você. O Bruninho Souza, o Renanzinho, os polêmicos do pop também daí. Respeito as mãos, meu Jague de Juventude, o Márcio de Marituba, e aí, Oziel. Somos e planos, vou baixar o som! Diz que não vai. Jabuti agora. Um abraço também pra toda a galera reunida aí. Especial, grande jogador também com a gente. Um abraço! Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Meu parceiro Macaxeira tá no pop. Ele também, o Faria. E a nossa louríssima Thaís. Tá por aqui com a gente também. Ricardinho da... Oi! meu amor, que te faço suar. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Vem, amor, pra Cláudia, com muito amor e carinho, velho. Gordinho, Josimar, o Nandinho, o Juninho e o DJ Alisson também! Meu moço, eu venho. E as super amigas! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Joga e tá solteiro, joga e tá solteiro! Bora esquentar! A picada, picada, picada, picada, picada. E aí, Grigi? Essa vai do Rodrigo pra você. Meu parceiro Nego Black também. Ele já tá daquele jeito, daquele jeito. Bandida, bandida, bandida, bandida. Só quem conhece uma bandida. Só quem conhece uma bandida. Aponta pra ela, aponta, aponta, aponta, aponta, aponta, diz assim. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, cadê bandida? Bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Aponta pra bandida e diz assim, bandida! Bora aí, doida, vai! Vem! Vem! Emoção, DJ Alisson! Estourei logo o Xandão. É de leilo, tá na mão. Porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho. Ela veio assim. Ela veio cat e hoje eu tô fervendo. Ela veio cat, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar no... E aí, primo Igor? Beijo, beijo, beijo. Dari Júnior, Viciane, Thiago Samba. Vai sambleando, vai sambleando. É chope, é chope, é chope, é chope, é chope. Não, não, peraí, sem briga, sem briga, gente. Sem briga. A gente brigou. O que que aconteceu, hein? Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a dor... Chama o segurança e bota os dois pra brigar lá fora. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E aí, Bruno Demolidor, sacode o camarote! Spike da cúpula! Começando mais uma no GT. Quem sabe canta, vai! É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Nosso amigo Anderson no comandão, meu amigo Thiaguinho, Thiaguinho, bora arrumar uma mulher pra GG, meu filho. Também o Ociel da Parada, de Marituba, Márcio Branco, minha amiga Robertinha, Marcelo, cadê Marcelo, Robertinho? Meu irmão, tu já largou ele, Nossa Senhora! Quem curte essa aqui, ó? Vai! Vamos, não inventou palavras. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus, né? Até Deus sorriu pra nós. No Pablo Escobar, imagem. Parabéns, Jéssica. É, bombom dos fugitivos. É, e aí, além dos aparelhos, o coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Ô Mário doideira, tanto gritar de amor, moleque doido, hein? De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo. Aí, Alisson, aquele abraço pro nosso amigo Josiel, tá aqui com a gente, vamos lá! Meu amigo Josiel, nos prega que isso é brega, depois de um grande sucesso na última quinta-feira. Aí, Josiel, a próxima tem que ser com live, meu filho! te peço só mais uma chance. Aí, bola! Só mais uma chance. Aí, bola da Gênero, que é essa carinha te oferece, hein, papai? Ah, não, foi de boa. Salinho! Marcelo Bombom, Taílson também, o William também, a Tânia, valeu! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era... Essa música aqui é a gata cantando pro boy. Se o boy não tá dando certo, olha o que elas cantam assim, ó. Cadê o dele? Cadê o dele? Mas só que o boy não aceita de jeito nenhum. Ele disse, Alisson, a parada é o seguinte. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai festa do Pop Live, galera. Alisson, próxima sexta-feira de Vai Pra Cima, no aniversário do vereador Aloysio Amaral, em São Domingos do Capim. E aí, meu parceiro Martin? Ela chegou na festa, no clima de tentação. Peguetinha da mídia. Pros ladrão, que chacoça pros ladrão. Que doida pros ladrão, que doida pros ladrão. Que doida, que doida, que doida, que doida, que doida. Eu não tô me vendo! Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco. E aí, alô, Ciro! Todo mundo louco, louco. Alô, é de live! Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso. E aí, Fabrício do Águia Betuna, maninho! E também aproveitamos aqui o Leandrinho lá de Maricuba. Alô, Leandrinho, se você não vir, a gente vai até você. Meu parceiro, Leandrinho, ele é a sua primeira dama, Vanessa Souza. Aqui é o Pop, Leandrinho, tem que tirar o chapéu, meu irmão. E aí, maninho, como é que tá? Tudo certinho? Muito uísque, muita gata, muita panelinha, pô! Um abraço aí, Alisson! Ao Hugo dos Manda-Chuva! E Hugo, fazia tempo que tu não aparecia, meu irmão! Dia 17 no Carimbe! A tudo surta, a tudo surta, tudo surta. Agora faz, faz, faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. Faz, faz, faz um sinalzinho da amizade. Teta novinha, que camavada. Rebolando a raba, dando bum, bum. Aí, Alisson. Teta novinha. Como é que é o refrão, maninho? Bum, bum, bum. E a galera do alho? Alho, alho. Esse bloco é do, é do, é do. Bloco do alho, bloco do alho. Esse bloco é do Super Pop MC Guimê. Vai a dança, bala, balança, puxa. Joga potranque, não se acampe na potranque. Não sabe brincar no décimo play, né, Maurizinho? Toma, é de live, potranque, fazendo sinalzinho na amizade. Alô, Bezerra, cadê o tiro, meu irmão? Toma, toma. Pina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Tu tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebando a menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Sabe o que tá aí, Ars? Fica demais. O neutro! Atrás, novinha tarada, tá muito abusada. Alô, neutro! Mas pintou um choque 220 nele agora. Vai, jogando. Alô, meu marido, Bismarck, alô, Bismarck! Alô, Bismarck! Você sempre vai ser o bicho. Vem! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vem, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando meu parceiro Rivelino! Confesso, me apaixonei. Tá certo? Lá na piscina do Rivelino é sensação! Segura assim, meu irmão. Me apaixonei. Quando é, mas temos jogando gelo dessa área aqui, meu irmão. Eu vou te contar, viu? Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. O sexta-feira rotineira. Edson, me chamei, por favor, que talvez ele venha. Mortadela, eu chamei, mas ele não vem. Por gentileza. Na boxe, alô, manga larga! A cara de baixo pra cima, então dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai. Isso é o chapéu dos caras que tá deixando de doido. Você tá, porra, tá na hora do vale. Senta porra, vai. Você tá porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Você tá porra, vai. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ver. Bora, bambum! Mandando ver no vício. Tá fugido ele. Se envolver. Estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal. Atenção, meu sujo, Nilson! Atendendo aqui do lado, cheiro do lado, Juninho, o Maruito, o Jorginho e a Kelly e o Thiaguinho, se é fanático, eu tô só te vendo, Jorginho. Viro sua mente com meu corpo sensual, minha boca quente vem, não tem igual, tá todo carente no pedido em fora. DJ Emerson. Bora fazer assim que essa gordinha canta pra porra, meu irmão. Eu tenho certeza que ela vai arrebentar agora aqui, ó. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Olha o meu amigo Gel da Âncora. Nunca te Seca da Joia também, meu irmão. Assim, aniversário do Leandro Oliveira e da Carol Soares. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou. Quem sabe vai cantar? Não quero atrapalhar. Só quem sabe. Você. Quem nunca levou chifre? Eu. Amante, que é? Nunca, nunca. Amante. Olha o regime! Alô, eu tô e eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Doutor Igor, Michele, sério, tá aí com a gente. Aí, Biel! Na mesma cela. Lutas Havaianas. Eu deixo esse cara. Você larga essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Só vocês. Sem dar satisfação pra nossa relação. Condenados a viver. Bora para clube! Compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Vocês não querem advogado, mas vocês querem o ar-condicionado. Como? Como, DJ Alice? Como? com a gente, o Manduca Pop, Júnior, cadê o bonde, Júnior? Cinco dias, Júnior do Ferid, hein? 10 minutos que eu não te vejo. E as MSP aqui, Alisson? O relógio conta as horas enquanto minha eu... Minha amiga Mara aqui com a gente também. Alisson, ela voltou de vez. Beijo, a Pitch, papai! Saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei. Nosso esquadrão Scorpio também tá com a gente. Meu parceiro Tia da TV também. Tá no foda! Voando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você tá esperando? Super Júnior Lanches, Ativa, Patrick, João. O ar-condicionado no 15 e a gente suando. Adriana Mix tá comigo. E a gente se amando. O gordo tartaruga quer mais uma, Ali João. O que eu tô vendo é só as mulheres cantando. Os homens também tem que cantar, meu irmão. Vambora, vambora. Bora levar o papo que aqui é assim não posso, meu irmão. DJ Alice tocando tudo pra todos. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me. Já te encontro nessas suas voltas. Paquezinho, mente é mó confusão. Paquezinho dos despintados da pedreira. E aí, Nanã? E aí, Filipinho? Vou gastar mais um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer. E quarta-feira, Super Pop Live no Butiquim. Aniversário do meu maninho Sidney Martins e do Naldo Mazuca. E mais o Mauro Sun. Que noite, meu irmão. Quarta-feira lá no Butiquim. E aí, Alisson? Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we saw. Tô aqui colorido porque no meu amigo Neto Absoluto, a Sheila e Vasconcelos já disseram que vão comemorar os 30 anos de casados dele aqui no Pop, meu irmão. Acende isso. Quem é que quer muita paz em 2018 aí? Bota o bracinho pra cima. E quem quer muita fé também? Fé em Deus que ele é justo, vem, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro. Truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé. E aí, minha prefeita, Franci? O Manga Larga já na parada. Lembrada. E aí, Manga? Noite, firme. Jorginho dos Fanáticos, minha grande amiga Kelly, também aqui do ladinho, maninho. São uma tabela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Não, não, não. Reggae, reggae, reggae. Coça aqui na gata, maninho. Vai, maninho. Não, não, não. Vai embaixo, Edson. You don't love me as I know. Eu vou... Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Ó, deixa... Oh, quem é que pretende casar em 2018 aí? Bota o bracinho pra cima. É porque tem muito... Muitos namorados assim que pensam e não casam de jeito nenhum. Quando chega no final do ano, eles dizem assim, amor, eu vou casar com você no próximo ano. Então, quem já preparou para casar em 2018? Eu perguntei isso no início de 2017 e ninguém casou aí. Quem casou em 2017, bota o bracinho pra cima. E quem é que vai casar em 2018 agora? E quem nunca vai casar e bota o bracinho pra cima, amor? Suamusica.com.br. Lá vem, lá vem. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Vai, não vai? Tô no altar e já vai comer. Bora, safadão! violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. Só que não vai casar, quero que... Quero ouvir cantando, hein? Tem alguém contra essa união aqui presente? Quero ouvir vocês! Fale agora o cálice pra sempre. Vem, vem, vem, vem! Caí na cama com o celular tocando. Um, dois, três. Me dá de casa, né, dois. Sonhei que tava me casando e ia correr. Me dá de casa, né, dois. Mas quem é que tá solteiro? Avisa pra ela que é o pop de Belém. Bate no paredão. Olha o padrão, Jorge Luiz, passa a fodinha, descarreta você. Vem. Aprendeu uma dança que é bom demais. João Rio. Oi, Anderson. Nossa amiga Denise Moraes, alô Denise. Lá da Extra Farma. Aqui com a gente o Baruito, também a japonesinha do pop. É a nossa, papai. Perde uma do Bob, meu irmão. Meu maninho, processo, meu parceiro, meu irmão. Processo, Bob, o Neto Castro, impregnado tudo nosso. Alô, Marcelo Planático. Amor, é demais de laranjinha e chupa, se todinha e você. Jéssica Rezende! Aí do Luciano, o Tássio de Castanhal, a nos acumulando o pop, o China, teu bem tá aí com a gente. E aí, Lucas Oliveira, a Elma Barbosa, e aí, Bairinha? E tá ficando complicado. Uma de papai! Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você. Tá ficando complicado demais. Amiga empresária Eduardo Abonança do lado esquerdo aí com a gente. Alô, mini empresária, cadê o milizinho, hein? Mas o problema é seu marido que está apurado. Um dia nos flagra. Pera, que bagulho vai ser assim agora? Essa música. Essa música. Queria com um sorriso aceso, amore, como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Meu parceiro Hugo, aqui do João da Chuva, mandando um abração pra toda a GDK aí, o Celinho Bola, alô Hugo, o Elton também tá aí, meu amigo Charleston do Paraíba, Júlio do Deira, Elias, galera do Capim. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insistir, deixa esse Maiane Pinheiro. Sei que já deu. Francês, Pop, o Neto Castro, teu Deus. São amores. E aí, Paulinho Maluquinho? Uma emoção para Pablo. PJ 2000. Que foram inesquecíveis. Gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. As liberais. Palavras que ficam assim no coração da gente. Yes. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. O peção dá valor, viu? Nem a metade. De lives. E aí, queijinho? Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os... Chocolate, o Gabigol. Será que a... Rodrigo Almeida, Fernanda Bismarck. E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom. Meu parceiro Thiago Sampler, sempre aqui na retaguarda. Cadê a Missiane, rapaz? Também um abraço ao Calil e a Ligiane aqui no Bob. Ô, oh, seu Sérgio. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar? Libera, Ege, libera, Ege, libera, Ege. E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela. E o DJ Alice esquentando, acelerando, curtindo as marcantes. E olha que tá movido. Pra cima, vai! Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Tu mexer, sabe com quem? Com muitos. Mas inclusive o Baruito agora, papai. Alô, Jorginho dos Vandascos! Manda de novo, manda de novo. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Thiaguinho, Marcelo, obrigado, Guido! Eu vou ser o Guido. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode. Olha meu parceiro Kiko do churrasco. E a Brenda do churrasco também do camarote. E aí, Fabrício do Águia. E aí, Ney da Pedreira, pra cima, maninho. Beija, beija. Banda. E aí, Bruninho Fantasminha? Toda a galera da moto lá de São Miguel. Primo Guido. Vida, preciso de tá, moleque. Perdoa se te fez sofrer. E aí, Netinho Ju, Netinho Ju. Eu quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Ai, ai. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, Carlinha. O maluco os lanches! Sei que te perdi! Curtindo, papai, quero ver! Sei que te perdi! Aí, morta! O Biel! Matora Abraão! E aí, Diego GDS! Se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que família Ritinha, Ritinha e a Patrícia também, da família Pantanal. Volte logo pra mim. A Drichazinha Live também. Lembro de você, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. O Loki da família. Toma, tio. Delta Explosão. O meu parceiro Jabuti. William! E aí, Tânia? Para o William desmitado! Esse dia não posso esperar, amor. Vou te amar assim. Me olha nos olhos, baby. Sei que você foi feito pra mim. Sabe aos marcantes, Alisson! Valeu, Brito! O meu grande amigo Luciano Flores. Aí com a gente, o compadre Paulinho e a comadre também tá aí, meu irmão Marcelo Popon, Gia Lopes. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Nosso amigo Muralha também por aqui, alô Muralha. Quem me der o Wellington Ciborgue. Pois sinto que você não quer. Moço da Segura, Eduardo Braga. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo. Júlio Castro dos Super Lançados. Toda noite só. Vitor Araújo. Tá no CD ao vivo, maninho. Foi tudo que eu desejei. Nelson, aquele abraço especial. Nosso amigo William. Ele e a sua esposa, Elisandra. tá transmitindo o turismo aqui com a gente. Aquele abraço especial. Um abraço do Juninho, do Ais também, a Anne e o Jabuti. Obrigado, viu, Jabuti, por trazer a gente para curtir o pop. Obrigado ao presidente do Paraclube, nova administração. Alô, Otávio! Seu Otávio, parabéns aí. Sucesso nesse novo Paraclube. Alô, meu enfermeiro Vira Gigi! Meu parceiro Marlon do Crau. E aí, Júlio, Lex e Isabel. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, meu grande amor. Chega aqui, Juninho. Meu amor. Obrigado, Bigola Pop, Lucas Ribeiro, Bruninho Pop, Henrique Diego, Família Cabana. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. E aí, pega o móvel, o palco é seu, maninho. Só você. Fala aí, móvel, eu tô aqui visitando os nossos amigos. Junto. Eu tô juntinho com meu maninho Filipinho. Filipinho. Filho da família Pop. E não pode deixar de dar esses parabéns da família Pop, né, Filipinho? Só parabéns, mesmo. Um abraço e parabéns, família Pop. Alô, Priscila Alex. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Chega aqui, Juninho. Embala o nosso amor. O Breno Souza também tá aqui com a gente. Alô, Breno. Um abraço, maninho, pra você! Hoje é aniversário da Nayara Silva! Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei. Parabéns, meu amigo Davidson Bobinho! E a galera da Sete, aí, Leandrinho! Minha felicidade em outros beijos. Agora, você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar. Já aprendi, não é ruim. Meu parceiro, Tichão também. Alô, Tichão, você e a primeira dama. Eu não preciso dizer nada que essa história. Já aprendi, não é ruim. Volte pra mim, vem me amar. Nosso advogado, doutor Igo, tá aí com a gente. Meu parceiro Farinha também. Super abraço, papai. Esses dois, eu vou te contar. Banda Gênesis e Harrison Lemos, a moral. Meu amigo Diego Tardelli, também tá aí com a gente. E aí, carequinha, chumbi! Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra desistir. E o Farinha já avisa que quarta-feira é aniversário dele lá no Botequim. Meu irmão, pelo amor de Deus, ele é a primeira dança. Foram tantas emoções. Alô, Júnior da Pedreira. Aquele nosso amor, não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. E a vocalista Letícia da banda M-Sing tá aí com a gente também. Será que posso te... E aí, Bruninha Lopes? E a Bruna Correia? Correia! Meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto. O meu grande amigo que acompanha o nosso trabalho, Rodrigo do Sindicato dos Cachorrões. Eterna namorada. E aí, Rodrigo? Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Denise Moraes aí, da Extra Farma, e o seu gato baixinho, baixinho. Olha o águia aqui no ombro dele, o águia aí, ó. Foram tantas emoções, aquele nosso amor, não esqueço nem um instante. Obrigado, Marcelo Oliveira, você merece ter meus cumprimentos, viu? Relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Spike, será que posso te ter aqui no Águia? Você é meu amor, meu louco desejo. não esqueço. Pike da internet. O calor e o gosto. O China do seu lado também aí, maninho. Parabéns, gringo! Sua eterna namorada. Ajuda com o pezão, papai. Papai. Me amar, acho que nunca estou apaixonada por você. Padrinho Pezão, você nesse camarote aí, papai, segura aí que eu vou depois aí contigo, viu? Alô, Pezão! Pezão! Esse aniversário em dedicatória a ela, inesquecível, a Débora do Pop, que a gente nunca vai esquecer, Cachine. Vamos lá! Vou metralhar seu coração. Quem lembra? Alô, Xixi. Metralha, sacode, beija na boca, vamos embora! Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei. Rodriguinho da Oi. Por Oi. Você. Deixa eu dar um oi aqui. Quando achei que minha vida não encontraria mais. Só não vai pegar, Rodriguinho. Das canções Rodriguinho! Não me arrependo. Rodriguinho da Oi. Então, em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro. Vem, Claudinho Leite. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paz. E a galera pode sair de uma assim, na boa, tranquilidade. Trago com trânsito aí na frente. Seu coração. Vamos lá, amor. Quem quiser ficar um pouquinho, pode ficar, a gente já vai parar. Mas Ed, vamos tomar uma. Pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop de Geise, Alisson e Juninho. Todas as luzes do Águia de Fogo. Pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. E essa aqui! Alô, Kikão! Eu vou terminar pro jeito que a nossa galera do pop gosta desde 87! Vai! 1, 2, 3, vai! Meu compadre Spike da NET! Alô, Spike! Balançou a cúpula de novo, maninho! Original, papai. Abração também ao China com a gente. Alô, China. Alô, China. Alô, China de Castanhão. De Castanhão. Alô, Spike. Sexta-feira, dia 15. São Domingos do Gabi. Meu amigo Jordão é trazendo convite pra gente. E vai ser na Arena da Pororoca. Aniversário do vereador do Povão. Meu amigo particular, Aloysio Amaral. E aí, Tom, como é que vai ser, Marinho? Loucura total. Sexta-feira, hein? São Domingos do Gabi. É muito pop na tua cabeça, velho. Eu tocava vacina no Guaná no começo. Alô, madrinha França! Alô, minha madrinha Eliana! É a madrinha da velha guarda! Alô, Sérgio!